Graça e paz, irmãos e irmãs, que grande bênção o Senhor nos permitir nesta noite, fim de tarde, entrada da noite, trabalhar com o capítulo 18 de Números e chegar à metade do livro de Números. É uma grande, grande bênção mesmo. Você que pode encontrar tantos outros livros já pontuados, ministrados, Gênesis, Êxodo, Eclesiastes, Apocalipse, metade de Jeremias, Neemias. Dos evangelhos também nós temos títulos ministrados, uma coisa muito abençoadora. E estamos agora chegando à metade do livro de Números. Então você pode conseguir todo esse acervo, ouvir mensagens de vários livros diferentes. É só acessar o blog Logos 7, ponha só um número, .blogspot.com. Irmão, irmã, eu continuo convidando você a espalhar o endereço desse blog. Diga para um amigo, para uma amiga, para um vizinho, para um irmão da igreja, olha, há um blog já com praticamente 500 ministrações. Há muita ministração sobre liderança. Nesse final de semana vamos dar seguimento também o avivamento que precisamos hoje. Então, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Passe o endereço do blog. E também, por favor, uma pessoa já mandou um número de telefone que foi acrescido, eu pedi há uns 2 dias atrás, que já foi somado ao número de irmãos e irmãs que estão conosco. Agora, eu continuo esperando que cada um de vocês entre em contato com mais um. Pode ser cristão para o seu crescimento espiritual, ou até alguém que você está evangelizando, ou um amigo que ainda não professa a fé em Cristo. Eu tenho um grande amigo, uma pessoa de um caráter acima da média, de uma sensibilidade, de uma solidariedade realmente acima da média dos cristãos. E ele, o querido Orlando, meu amigo de colégio, ainda não professa nenhuma fé. Então, ele está no grupo e nós não perdemos oportunidade. Apareceu alguém, nós passamos o endereço do blog e damos o número do telefone para que, se a pessoa desejar, ela entre em contato para nós registrarmos. Ou então pode nos ligar a própria pessoa, ou você, pedindo licença a ela, diga: olha, posso mandar o seu número? Quem fez muito isso até agora, 3 ou 4 vezes já, foi a irmã Florianete. Então, se cada um de nós fizermos isso, nós vamos continuar crescendo numa marcha espetacular, maravilhosa, de anúncio do Evangelho. Já atingimos mensalmente 5.100 pessoas, mas pelo andar da carruagem, a resposta que tive ontem foi maior, que tive hoje foi maior do que a de ontem, e maior do que a de antes de ontem. Isso no caso da escuta da ministração. Então, não perca essa oportunidade de transmitir o Evangelho, tá bem? É uma forma de você transmitir. Leve para o seu local de trabalho, local de estudo, esse endereço e vá passando para as pessoas, a fim de que elas possam ser ministradas também. Nós não ganhamos nada com isso, nada. Tá bem? A pessoa não tem que pagar nada, nós não ganhamos nada. Aliás, já ganhamos, sim. Ganhamos o amor de Deus, antes de nascermos. Ele já deu a vida por nós, lá na cruz do Calvário, e morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Esse é o maior presente que o Senhor pode nos dar. Nós temos, sim, 14 mantenedores. E uns com R$ 30, outros com R$ 50, outros com R$ 70, e há irmãos que ofertam mais de R$ 100. Então, na somatória, nós temos tido uma média aí de R$ 100 aproximadamente, totalizando R$ 1.430. Esse é o nosso ganho, mas é com mantenedores, né, que acreditam no projeto do reino, acreditam no nosso testemunho e querem investir em nossa vida. E nós queremos que você seja mais uma pessoa. Se desejar ser um mantenedor também, por favor, entre em contato conosco. Eu falei para você, que nós temos entre os 14 uma irmã que oferta R$ 30, mas todo mês ela é fiel. Todo mês tem lá os R$ 30, na nossa conta. Outra pessoa com R$ 50. Então é muito difícil pensar que você não tenha disponibilidade, a menos que esteja desempregado, para pelo menos investir R$ 30, em nossa vida também, para que tenhamos condição de ter uma vida, com o alimento necessário, com medicação que nós precisamos muito, tanto eu como a esposa, e também para o avanço, porque eu oferto muito, eu dizimo duas vezes em duas igrejas, então é uma bênção. Falando em dízimo, o capítulo 18 de Números vai trabalhar especificamente com a obra dos sacerdotes e dos levitas, e nós vamos tocar nesse assunto também. Eu vou fazer a leitura e depois passo o resumo para vocês. Resumo que preparei para todos nós nos edificarmos. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Então Yahvé disse a Arão: Tu, teus filhos e a casa do teu pai contigo levareis o peso das faltas cometidas com relação ao santuário. Tu e teus filhos contigo sereis responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Faze igualmente, reunirem-se a ti os irmãos do ramo de Levi, a tribo de teu pai. Sejam eles teus assessores e te sirvam a ti e aos teus filhos quando ministrarem perante a tenda do testemunho, que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a teu serviço e cuidarão também do serviço de toda a tenda. Contudo, não devem aproximar-se dos objetos sagrados, nem do altar, para que tanto eles como vós não venhais a morrer. Só um parênteses, irmãos e irmãs, olha o respeito que os levitas tinham que ter com o altar e os utensílios, os objetos consagrados, objetos sagrados para o Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Então nós precisamos manter essa postura e ensinar as crianças, ensinar os jovens de que, claro, temos livre acesso diante de Deus em Cristo Jesus, o véu já foi rasgado, nós podemos ter íntima comunhão com Ele, mas isso não significa desrespeito pelo altar, desrespeito pelas coisas, os objetos consagrados ao Senhor, não significa uma postura relaxada com relação ao altar, não significa desdém para com as coisas de Deus, tá bom? Fecha o parêntese. Versículo 4: os levitas serão teus auxiliares e responderão pelos encargos da tenda do encontro, por todos os serviços da tenda, e nenhum estranho ou profano se aproximará de vós. Respondereis pelos encargos do santuário, pelos serviços do altar, para que não haja mais ira divina sobre os israelitas. Eis que eu, pessoalmente, escolhi vossos irmãos, os levitas, dentre os filhos de Israel, para oferecê-los a vós como um presente, dedicados a Yahvé, a fim de realizarem todo o trabalho necessário da tenda do encontro. Agora eu abro outro parêntese para dizer, irmãos e irmãs das igrejas, entenda, que as pessoas que Deus separa para uma dedicação integral ao tabernáculo, na verdade, hoje nos nossos templos, elas são um presente para você, para que a glória do Senhor continue se manifestando. É um presente de Deus. E nós vamos ver os encargos deles também, mas entenda como um presente, não como um peso. E se em algum caso, alguma exceção, você não tem visto uma boa postura, ore, ore, ore pelos seus líderes para que eles tenham essa noção de que eles são um presente de Deus para a comunidade toda, pastores, pastoras. Aliás, eu estou hoje, não fiz a saudação inicial, mas faço agora, maravilhado, maravilhado com o trabalho da pastora Renilda, lá na Amazônia. Ela nos mandou lindas fotos, nos mandou duas mensagens, maravilhoso. E há um irmão do nosso grupo, não tenho autorização dele para divulgar, mas há um irmão que se dedica a enviar Bíblias para a pastora Renilda também, e ela distribui essas Bíblias e está fazendo um trabalho maravilhoso com os ribeirinhos, com indígenas. Então, é motivo de grande gratidão, e ela é um presente de Deus para essas comunidades. E as comunidades são um presente de Deus para ela. Assim nos tornamos uma só família. Aleluia. Fecho parêntese, versículo 7. Contudo, somente tu e teus filhos assumireis as funções sacerdotais em tudo o que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu sagrado. Vós realizareis o serviço do culto, cujo ofício concedo ao vosso sacerdote. Entretanto, qualquer pessoa não autorizada ou profana que se aproximar do santuário será sumariamente condenada à morte. E vocês não tenham dúvida que Deus espera de nós, outro parêntese, uma mesma postura de reverência. Nesse sentido, temos que ser conservadores, sim. Ele espera de nós uma postura de reverência, porque no púlpito é ministrada a palavra dele. Eu, às vezes, peço a vocês até o cuidado, em como, falar, no que divulgar aqui no WhatsApp, porque esse é um novo tipo de púlpito, um púlpito da nossa época. Então, através desse púlpito, nós temos chegado ao Brasil e às nações. Nós temos que ter reverência, nós temos que ter respeito com as coisas do Senhor. Aleluia. Versículo 8: a ofertas aos levitas e sacerdotes. E o Senhor falou novamente a Arão: Eis que eu pessoalmente o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim, todas as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem. Eu as concedo como porção a ti e a teus filhos. Olha que coisa linda! Então Arão e os seus filhos ficaram responsáveis pelas contribuições. Das ofertas santíssimas, tereis a parte que é poupada do fogo, dentre todas as oferendas que me trouxerem para consagrar como ofertas santíssimas. Sejam oblações, ofertas de cereais, seja expiação de pecado, seja de sacrifício de reparação, tal parte pertencerá a ti e a teus filhos. Vós vos nutrireis somente de alimentos santíssimos. Todos os do sexo masculino poderão comer desse alimento, considerando-o sagrado. De igual modo, concedo a ti e a teus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que lhes cabe de todas as ofertas dos filhos de Israel, e que devem ser ritualmente movidas. Todas as pessoas da tua família que estiverem cerimonialmente puras poderão comê-las. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do vinho novo e do trigo, essas primícias que oferecem a Yahvé, concedo-as a ti. Todos os primeiros produtos das suas colheitas que trazem a Yahvé te pertencerão. Todo aquele que estiver puro na tua casa poderá comer dele. Aleluia! Tudo aquilo que em Israel for anátema, for uma maldição, consagrado a Deus, uma vez consagrado a Deus, tá bem? Será para ti. Era uma coisa impura, né? Não era agradável a Deus, mas uma vez que se consagrasse a Deus, então ele passava para os seus levitas, para os sacerdotes que se dedicavam no tabernáculo. Versículo 15: Todo primogênito que se traz ao Senhor te pertencerá. Então a pessoa tinha um filho, e o primogênito geralmente entre os homens. Ele era trazido e pertencia aos sacerdotes. Ofereciam ao sacerdote para oferecer a Yahvé. Como eles não iam ficar com os meninos todos, então eles faziam uma oferta, e essa oferta é uma oferta de retirada do menino, né? Consagravam ele a Deus, mas através dessa oferta, então, eles podiam levar o menino de volta, porque o menino primogênito pertencia ao Senhor. Tudo aquilo que procede de um ser de carne, homem ou animal, tu, porém, farás resgatar. Essa é a palavra, é um resgate, tá bem? Então, tu, porém, farás resgatar o primeiro filho do homem e igualmente farás resgatar toda a primeira cria de animais impuros. Estes voltarão, mediante o pagamento, a pertencer à pessoa que os ofereceu. Então, abra outro parênteses, a pessoa que ofertava, ou seu filho, ou ofertava a primeira cria dos animais, eram entregues para Deus. Mas como nem sempre aqueles animais poderiam ficar ali para o serviço, e os meninos também não poderiam ficar ali no santuário, todos, né? Samuel foi uma grande exceção. Então havia uma restituição, um resgate. A pessoa fazia uma oferta para resgatar o primogênito, tanto o homem como dos animais. O pagamento do resgate pelos meninos deverá ser feito, versículo 16, a ti, quando eles tiverem 1 mês de idade. E o valor do resgate será equivalente a 5 barras de prata, pesando cerca de 60 gramas no total, de acordo com o peso padrão do santuário, o tabernáculo, em que o ciclo corresponde a 12 gramas por barra de prata ou 20 gerás. Contudo, não resgatarás a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrama o sangue delas sobre o altar e queima a sua gordura como uma oferenda preparada no fogo de aroma aprazível a Yahvé. A carne desses animais te pertencerá, assim como o peito que será apresentado como oferta movida e a coxa direita. A partir de agora, estou entregando a ti, a teus filhos e às tuas filhas, como decreto perpétuo, todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecerem. Esta é uma aliança de sal, perene e inquebrantável, que eu, Yahvé, estabeleço para ti e para todos os teus descendentes. Que trecho lindo da palavra do Senhor. O respeito, abra outro parêntese, o respeito, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, o tremor diante, daquilo que é santíssimo, e as pessoas trazendo as suas ofertas e consagrando até o filho primogênito era trazido, a não ser esses que o Senhor estabeleceu, esses eram oferecidos como oferta queimada ao Senhor, um holocausto. Nós estamos no período, irmãos e irmãs, do sacrificialismo ainda. Em Jesus, esse sacrifício vai deixar de ser necessário, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir de Jesus, então, nós temos que ter uma postura não sacrificial. Não precisamos mais sacrificar ovelha ou cordeiro ou a cabra, ou sangue de ser derramado sobre o altar, nada disso. Por quê? Porque Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele foi imolado para que nós não tenhamos que imolar mais ninguém. Ele foi sacrificado para que nós desmontemos um sistema sacrificial. Aliás, vários sistemas ao longo da história. Vários tipos de imperialismo ao longo de toda a história da humanidade, você percebe que pessoas são sacrificadas. E nós, como igreja, temos que nos levantar para dizer não. Jesus já foi sacrificado. Hoje não devemos mais sacrificar as pessoas ou sacrificar o bem dessas pessoas para agradar a Deus, porque Jesus já fez a oferta perfeita. Aleluia! Glória a Deus! Mas a igreja tem que entender isso e acordar para isso. Para essa rendição a Jesus. Eu me rendo, Senhor, porque o Senhor deu a sua vida, o Senhor se fez Cordeiro de Deus, para que não haja mais nenhuma necessidade de sacrifício, seja de ordem social, seja de ordem política, seja de ordem econômica, seja de ordem ideológica, não precisamos mais derramar o sangue das pessoas para agradar a Deus. Aqui é o período ainda sacrificial. Depois de Jesus, que esse texto aponta, nós estamos num período não sacrificial, porque o sacrifício dele foi único e suficiente, pleno para toda a humanidade. Aleluia. E não podemos concordar que as pessoas continuem sendo sacrificadas ao longo da história. E não se iluda. Eu cito um livro, não é evangélico, mas que eu recebi do meu irmão ainda na adolescência. Ele se chama, ainda deve haver novas edições. Agora me fugiu, estava com ele na boca. Revolução dos Bichos, e onde ele faz toda uma crítica ao regime comunista estatal. E no final do livro ele vai dizer que ele já não sabe mais quem são os homens, quem são os porcos. Vale a pena você ler, é belíssima a obra, tá bem? George Orwell. Então, leia esse texto. Vale a pena. É muito interessante, é uma crítica interessante. Agora, não é só o Partido Comunista lá da União Soviética antiga que é sacrificial. Se você olhar lá para trás, na história do Egito, os judeus foram sacrificados. Se você olhar ao longo da história, em regimes diferentes, você tem a escravatura, você tem uma série de situações, historicamente, onde se sacrificam as pessoas para manter. Aí, nesse caso, não é nem culto, mas para manter o poder ou a posse. E nós não podemos concordar com isso. No sistema capitalista também. Enquanto 1%, 2%, 3% da população detém todo o recurso, né, mais de 90% do recurso econômico em algumas nações, o resto da população fica com 10% para todo o restante da população. 10, 11, 12%, dependendo do país, nós não podemos concordar. Então, são diversos sistemas ao longo, do mundo inteiro. Por isso, quando o Espírito Santo abriu meus olhos, eu que tive uma postura assim bastante firme com relação a essa questão, quando Deus abriu meus olhos, eu li na adolescência, mas depois só veio a fazer efeito já agora na idade avançada, quando eu percebi que sistema algum vai nos dar solução de viver mundo novo. Sistema algum. Aí você opta pelo que você mais gosta. Não estou incentivando ninguém à alienação, não estou incentivando ninguém a não votar. Não estou incentivando ninguém a não preferir isso ou aquilo, mas eu estou dizendo, sistema algum, obra humana nenhuma, vai nos dar a solução de viver mundo novo. Essa é uma frase de uma canção linda do LP ainda, Viva a Vida, e não sei se foi transformado em CD, eu tenho LP, e se depois foi colocado agora nas mídias sociais, mas é lindo. E nós precisamos entender isso. Muito bem, vamos caminhar. A carne desses animais te pertencerá. Assim como o peito, versículo 18, será apresentado como oferta movida, a coxa direita. A partir de agora estou entregando a ti, teus filhos, tuas filhas, como decreto perpétuo, todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecerem. Esta é uma aliança de sal perene e inquebrantável que eu, Yahvé, estabeleço para ti e para todos os teus descendentes. Aqui eu parei. Versículo 20. Disse ainda o Senhor a Arão: Tu não terás herança nem propriedade alguma na terra deles, e nenhuma parte haverá para ti no meio dos israelitas. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eis que aos filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel em compensação por seu serviço. Isto é o serviço devocional ou sacerdotal que fazem por meio do seu trabalho na tenda do encontro. De agora em diante, os demais israelitas não se aproximarão jamais da tenda do encontro, porquanto isso seria um grave pecado que culminaria com a morte dos transgressores. É, portanto, dever dos levitas fazer todo o serviço na tenda do encontro e assumir a responsabilidade por todos os erros e ofensas que cometerem. Esse é um estatuto perpétuo por suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os filhos de Israel, visto que são os dízimos que os israelitas separam para Yahvé, que eu dou por herança aos levitas. Eis porque lhes disse que não possuirão herança alguma no meio dos filhos de Israel. Último parêntese. Irmãos, erram os pastores e as pastoras, líderes de igreja, líderes de denominação, presidentes, que acabam possuindo muitas coisas, possuindo muitos recursos, quando na verdade nós que somos pastores e pastoras, missionários, missionárias em dedicação integral, preste atenção, nós somos separados pelo Senhor para servir ao Senhor. Erram os pastores e as pastoras. Eu já ouvi falar de pastores que têm frota de aviões. Eu já ouvi falar de pastores que têm, assim, coisas inumeráveis. E aí você vai dizer: ah, mas então um pastor não pode prosperar? Pode, querido, pode prosperar, mas não deve ficar embriagado por causa dessas posses, já que o seu ministério, a sua vida, implica em servir ao Senhor com alegria e apresentar-se a Ele com cântico, e também servir aos irmãos. Então, quando você tem muitas coisas, me lembro de Jesus enviando os discípulos de dois em dois, ele disse: olha, não levem, não, ele disse para os discípulos: não levem nem capa, não levem alforje, não levem nada. Ou seja, dependam de Deus. E é isso que os pastores acabam errando, acabam se mundanizando, acabam se corrompendo, como nós vimos recentemente em uma situação no Ministério da Educação, em nome de Deus. Isso é uma vergonha. Agora, erram os irmãos quando não entregam os dízimos ao Senhor. Erram os irmãos quando não entregam as ofertas alçadas ao Senhor. Havia uma série de ofertas que o povo de Israel tinha que fazer, que ofertar. E dessas ofertas, desses dízimos de ofertas, os levitas eram sustentados da mesma maneira hoje. Dos dízimos de ofertas, nós, pastores, pastoras, missionários, somos, missionários e missionárias, somos sustentados. Temos que ser. Erram as denominações que não provêm. Provém isso para os seus obreiros de tempo integral. Erram e erram grosseiramente. Grosseiramente, é um erro grosseiro. Pastor, mas eu ouvi falar que dízimo acabou no Antigo Testamento. Você ouviu falar uma palavra lá do inferno, porque Jesus de Nazaré é o nosso Senhor. Nós somos seguidores de Jesus. E Jesus jamais revogou o dízimo. Quando Jesus fala desse assunto, ele simplesmente diz assim: não adianta vocês trazerem dízimo, oferta da hortelã, mas não darem atenção, o contexto ali, não darem atenção aos seus pais, não serem misericordiosos, não promoverem a justiça, não se envolverem na causa dos necessitados, não amarem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não adianta esse cumprimento da lei estrito senso, que os fariseus, não todos, mas alguns fariseus se orgulhavam, se envaideciam de trazer o dízimo e oferta, mas, na verdade, estavam longe de Deus. E Jesus diz assim, explicitamente, palavra de Jesus, não é nem de apóstolo, palavra de Jesus, deveis fazer isso que fazem. Mas, juntamente com isso, também vocês devem, olha o texto lá no Evangelho, vocês devem realizar isso que eu mencionei para vocês agora. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, amar e cuidar das pessoas, a começar dos pais, depois amar os familiares, depois amar os irmãos da igreja. Querido, preste atenção, Jesus é a palavra de ordem para um cristão. Então, muita gente ainda pergunta, isso acabou? Acabou porque você não leu o Evangelho. Acabou porque não pregam o Evangelho como ele é. Acabou porque há pastores que querem ser bonitinhos e cair na graça do povo, querem se fazer assim de bem com o povo e acabam ensinando errado. Ninguém pode nem tem autorização para contrariar Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré, a única coisa que ele disse é que nós temos que acompanhar o dízimo também com as nossas obras de amor, o nosso ato de amor, a nossa misericórdia, o nosso amor a Deus, o nosso amor ao próximo. Então aí erra a igreja. Eu ainda estou aguardando muitos irmãos, muitos filhos na fé, muitos netos na fé, que simplesmente esqueceram os pais na fé. Que simplesmente, mas já ajudei um tempo, não importa, meu amigo, é sua obrigação para sempre. Quando meu pai era vivo, minha mãe era viva, nós tínhamos que ter amor por eles a vida inteira, até o final. E eu tive a tristeza e, ao mesmo tempo, a gratidão de, no último dia de vida do meu pai, estar com ele lá no hospital. E não só no último dia, ele ficou internado no hospital do câncer, e eu trabalhava ali perto, na sede da igreja, então eu ia todas as tardes de visita. Simplesmente todas. Às vezes, quando tinha uma outra pessoa, nós entrávamos como eu mostrava a carteirinha. E entrava como pastor, porque pastor tem essa prerrogativa. Então preste atenção, mamãe também. Eu vi o meu irmão carregando a minha mãe. Ora, minha mãe, tudo bem que ela não era tão alta como ele, não era, já estava um pouco enfraquecida, mas era uma mulher, né, feita. Adulta, madura, e ele carregou, desceu escadas e subiu escadas para removê-la de um local para outro local. Impressionante. E não foi só isso. Toda uma dedicação. E não foi só isso. Foi toda uma providência deles, meu irmão e a minha cunhada, para a questão da previdência social, né? INSS, eu acho. Previdência Social. Então, todo um amor. Nós temos que ser assim, queridos. Só que Jesus não falou: olha, troque o dízimo por isso. Não, ele acrescentou: dê o dízimo, façam isso, mas também aquilo. Deem o dízimo, mas amem a Deus. E amem ao próximo. Não é assim que está no versículo, tá bem? Ele só diz claramente. Não é para deixar de dar o dízimo. Qualquer outra palavra de que acabou o período da lei é de uma aberração grotesca. Grotesca. Porque a lei não acaba, a lei se cumpre em Jesus. E tendo sido cumprido em Jesus, Jesus é o exemplo, o modelo, o paradigma do cumprimento dos 10 mandamentos. Ele é o modelo do homem perfeito. E o homem perfeito não transgride a lei, porque se ele transgredisse a lei, ele incorreria em pecado. Por isso ele esperou 30 anos, pela idade do sacerdócio, também para amparar o seu pai, até que seu pai faleceu, e amparar a sua mãe, até que os irmãos crescessem. Ou seja, um testemunho. Agora, isso tem que ser acompanhado também de pôr a mão no bolso. Irmão e irmã, não é possível que nós não façamos mais por. Não é possível. Vou começar pelos pastores e pastoras, missionários e missionárias. Não é possível que você se torne alguém frio, gélido, que você se torne um iceberg, que você se torne um interesseiro. Nos bens das pessoas, nas ofertas das pessoas, isso é abominação perante Deus. Você tem que viver a sua vida e fazer a sua vida valer a pena. Como diz no filme Titanic, o protagonista, Diz, você tem que fazer valer a pena, e para fazer valer a pena, você tem que entregar toda a sua vida, pastor e pastora, missionária e missionária, doar a sua vida. Com amor, não é doar com pesar. Doe com amor, com alegria, com testemunho. E quando eu erro, pastor? Bom, todos nós erramos, com exceção de Jesus. Já falei várias vezes, peça. Se arrependa, peça perdão, mostre mudança de vida, que são os frutos do arrependimento. E bola para frente. O diabo vai querer colocar no seu ouvido: ah, você errou, tal, você não tem mais autoridade. Opa! Sua autoridade está no fato de que Jesus morreu na cruz do Calvário, e quando ele ressurgiu, você ressurgiu para uma nova vida, e você tem vivido uma nova vida. Se falta ainda remodelar o aspecto A, ou C, ou J, ou L, ou Z na sua vida, o Espírito Santo há de fazer essa obra, se você permitir, pastor, pastora, missionário, missionária. E, irmãos da igreja, não é possível que você não seja um dizimista fiel. Você não está dando nada. O verbo não é dar dízimo, é devolver, porque tudo pertence ao Senhor. Você não dá nada, você devolve. Não é possível que você, irmão, irmã, não seja dizimista na sua igreja local. Não é possível que você não seja um ofertante na sua comunidade. E não é possível que você não se comprometa mais do que isso com missões, por exemplo. Como diz Oswald Smith, o clamor do mundo. Nós precisamos ganhar esse mundo. E para ganhar esse mundo, precisamos sustentar missionários como a pastora Renilda. E todos os outros e outras. Agora, uma obrigação do levita. Mais tarde disse o Senhor a Moisés. Versículo 25: comunicarás o seguinte aos levitas: quando receberdes dos filhos de Israel os dízimos que vos dou como herança da parte deles, separareis a parte de Yahvé, o dízimo dos dízimos. Ou seja, o levita tinha que ser dizimista também. De tudo que ele recebia, ele tinha que devolver o dízimo. Ah, pastores, ah, obreiros, eu sou dizimista desde os 14 anos, por formação da minha mãe. Era assim conosco, imagino que com os irmãos também. E ela dizia: olha, na minha época, 50% era para mim, 50% era entregue para a avó. Do seu salário. Eu comecei a trabalhar com 14 anos como office boy. Praticamente não existe isso. Então eu separava metade, e dava para ela. Agora, da metade que ficava comigo, ela falou: agora vamos fazer duas coisas. Você vai dizimar o Senhor. Então eu aprendi a dizimar. Nesse momento eu ainda não tinha nascido de novo. Eu fiz porque minha mãe orientou. Educou, né? Isso era mais a mamãe que trabalhava. Papai era um exemplo em muitas outras coisas, mas nisso era mais o trabalho pedagógico dela. E então eu devolvia o dízimo ao Senhor. E o restante ela me ensinou: agora você põe na caderneta de poupança. Nessa época, irmãos e irmãs, caderneta de poupança dava um bom retorno, porque também a inflação era muito alta, né? E bom, e fui guardando. E saibam vocês que até na época da faculdade de teologia, esse dízimo guardado desde os 14 anos. E depois outro trabalho que eu fui ser metalúrgico, e também trabalhando com meu irmão num projeto específico. Tudo serviu para as horas de necessidade, em especial na era da faculdade de teologia. Então, você tem que ser dizimista, senão a sua autoridade vai para o espaço. E é por isso que muitos nunca podem trabalhar 50 anos, mas nunca fazem diferença na vida das pessoas. Falta o padrão, falta ser modelo. Não estou dizendo que alguém é perfeito, não estou dizendo que eu sou perfeito. Todos os irmãos que comigo convivem há tantos anos sabem, e já quem conhece há mais tempo sabe qual foi. Aqui nessa época, uma área de fragilidade, o outro sabe de outra época, de fragilidade. Bom, temos áreas para serem lapidadas, mas tudo que você for sendo lapidado, você vai consagrando ao Senhor. Então, pastores, pastoras, sejam dizimistas e não sejam cara de pau. Essa contribuição especial será considerada equivalente à do trigo retirado da eira, o terreno de chão batido e do vinho tirado do lagar, o tanque de prensar uvas. Assim, pois, vós também retirareis a parte de Yahvé de todos os dízimos que receberdes dos filhos de Israel. Dareis ao sacerdote Arão aquilo que houver de separado para o Senhor. De todas as oferendas que receberdes, retirareis a parte de Yahvé, do melhor de todas as ofertas, retirareis a parte sagrada. Eu já disse quanto recebo para vocês, meu presidente sabe disso, e eu dou dois dízimos. Mas a Bíblia manda dar dois? Não, a Bíblia manda devolver o dízimo. Mas eu entrei em acordo com a minha esposa e nós damos em dois lugares, o dízimo, mas também ofertas alçadas. E o Senhor faltou em algum momento? Nunca. Nunca. Nunca nos faltou o que comer, nem onde morar. Sempre irmãos trazendo ofertas ao Senhor através do nosso sustento. Hoje, talvez pela mudança de denominação, é o momento de menor provisão, mas eu tenho certeza que a hora que o Espírito Santo tocar fundo no coração de muitos, como disse, filhos, discípulos, eles vão lembrar. Tem que lembrar dos pais biológicos e tem que lembrar dos pais na fé. Tu lhes ordenarás, quando houver separado o melhor, todas essas dádivas serão para os levitas, como se fossem produto da eira e produto do lagar. Olha só, pro Senhor o melhor, pro levita, aquele que se dedica à obra, para anúncio do evangelho, para a gente propagar o evangelho pelo mundo inteiro, o melhor. Não é qualquer coisa. Se pode dar 50, não dê 30. Se pode dar 70, não dê 50. Se pode dar 100, não dê 80. Se pode dar 200, não dê 150. É o melhor, querido. Podereis comê-las em qualquer lugar. Versículo 31. Vós e vossa família. É o vosso salário pelo vosso serviço da tenda do encontro. Salário pelo vosso serviço da tenda do encontro, do tabernáculo. Não sereis culpados de pecado de algum por isso, desde que separeis o melhor. Não profanareis os bens e ofertas consagradas pelos filhos de Israel, a fim de que não venhas a pecar e morrais. Então está dito. Toda a comunidade devolvia o dízimo ao Senhor e as ofertas alçadas, e isso ia para a mão dos levitas, e os levitas também tinham que dizimar. Nesse sentido, minha proposição conclusiva é: o dízimo e o dízimo do dízimo. Esse capítulo é inteiramente dedicado aos sacerdotes e levitas. A primeira parte, no versículo 1 a 7, começa com a fala do Senhor que responsabiliza Arão e seus filhos pelo peso das faltas cometidas no santuário. Olha a nossa responsabilidade. E também pelas faltas cometidas no exercício do sacerdócio. Outros líderes da casa, a nossa responsabilidade é para com todos eles e elas. A ordem era para que todos os levitas fossem assessores, mas com a restrição de que eles não podiam se aproximar dos objetos sagrados, nem do altar, para que eles, por extensão, não morressem. Só Arão e seus filhos podiam, os outros não podiam. Os levitas eram responsáveis pela tenda no geral, pelo tabernáculo no todo, e nenhum profano ou estranho poderia aproximar-se do santo lugar, do santo dos santos, do santuário. Ou seja, os israelitas e estranhos e estrangeiros deveriam ficar fora, do lado externo, no pátio externo do tabernáculo, porque somente os filhos de Arão cuidariam dos utensílios dentro da tenda. Contudo, somente Arão podia ultrapassar o véu que separava o santo lugar do santo dos santos. Aleluia, hoje, porque o véu que separava já não separa mais. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e quando ele morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo. Ou seja, agora nós temos livre e total acesso a Deus. Aleluia. A segunda parte do capítulo estabelece que Arão era o mordomo das oferecidas ao Senhor. E especifica uma série de tarefas, de itens que eles deveriam realizar, juntamente com seus filhos. Esse foi um decreto perpétuo. Acho que você entende essa palavra, né? Perpétuo é para sempre. Então não poderia ter sido revogado. Ah, mas era a casa de Israel. Ai, ai, ai, ai, ai, faltou outra leitura. Nós fomos feitos Israel de Deus em Jesus Cristo. Nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus. Se a primeira dispensação de Israel foi de ordem biológica, a segunda dispensação foi firmada na aliança em Cristo Jesus, e de dois povos Deus estabeleceu um só. Todos aqueles que acreditam no Senhor Jesus e seguem os seus caminhos. De dois, ele fez um. Nós fazemos parte da Israel do Senhor. Então, lance fora todo o preconceito, toda a xenofobia e toda a heresia, como Marcião, que queria acabar com todo o Antigo Testamento, e outros hereges. Pare com isso, porque todo o Antigo Testamento aponta, é um apontamento messiânico. É uma pré-figuração, é um arquétipo, é um símbolo, é um modelo, é um exemplo. Especificamente, uma série de itens deveriam ser feitos por Arão e seus filhos. Esse foi um decreto perpétuo, ou seja, todas as ofertas especiais que os israelitas ofereciam eram entregues a Arão, seus filhos e filhas. A terceira parte do capítulo, do versículo 20 ao 24, começa com uma das declarações mais lindas da Bíblia. Disse ainda o Senhor a Arão: Tu não terá herança nem propriedade alguma na terra deles, e nenhuma parte haverá para ti no meio dos israelitas. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. A nossa herança é o Senhor. Eu já conversei com a minha liderança, dizendo que vou preparar um documento de que o lugar onde vou morar ainda será dedicado inteiramente à igreja, ao Senhor, ao Yahvé, e à igreja como hoje um símbolo do sacerdócio. Por quê? Porque a minha parte é o Senhor, é Yahvé. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E quanto à tribo de Levi, o Senhor destinou o dízimo arrecadado em compensação pelo serviço devocional no tabernáculo. Portanto, cabia a Arão, seus filhos e os levitas cuidar de tudo que se referia ao santuário. Ninguém mais podia aproximar-se ou morreria. Volto a falar do temor, hein? E tremor. Não brinque com as coisas de Deus. E, finalmente, mais duas particularidades. Letra A, os levitas recebiam o dízimo, mas tinham que devolver o dízimo dos dízimos que recebiam ao Senhor. Ou seja, os levitas tinham que ser dizimistas e devolver para Arão, que recebia. Letra B, para que os levitas não viessem a pecar e morrer, deviam separar o melhor do seu dízimo ao Senhor. Por isso eu dou dois dízimos. E assim, além das ofertas alçadas. Mas com esse valor, pastor, com esse valor, mas eu sei que Deus vai me dar mais. Não porque eu queira propriedade, é para eu investir mais em missão. Eles sabem quem pode investir. E assim poderiam viver debaixo da bênção do Senhor e não estariam profanando o dízimo que recebiam, deixando de separar o melhor para Yahvé. Na aplicação, irmãos e irmãs, vai ser rápido. Aplico isso à nossa vida dizendo assim: aqui temos uma descrição das responsabilidades sacerdotais da família de Arão, muito acima daquela reservada aos demais levitas. Aí já para aquele que preside sobre outras lideranças. Pode ser o presidente da igreja local, o pastor-presidente, pode ser um outro tipo de liderança sob líderes. A responsabilidade é maior. Quanto mais Deus te conceder em possibilidade ministerial, maior é a sua responsabilidade. Em primeiro lugar. Segundo, a responsabilidade do ministério levítico é imensa e só pode ser assumida em santidade, porque Deus é santo, santo, santo. Destaco isso de novo, porque Deus não admite. Pode ser que os homens achem que estão enganando as pessoas nas igrejas, líderes religiosos enganando, espoliando o povo, dizendo para darem mais e mais e mais e mais e mais para receber a bênção, uma espécie de aplicação na bolsa. E eu quero dizer a você: você pode enganar os homens, mas não está enganando a Deus. A responsabilidade do ministério levítico é imensa e só pode ser assumida em santidade. Você e eu temos que ser santos, porque Deus é santo, santo, santo. Aleluia. Em terceiro lugar, cabe aos levitas todo o trabalho no santuário. Por isso que eu disse a vocês várias vezes: todo o trabalho no santuário é um trabalho levítico. Exemplo: cuidar, limpar, administrar. Gente que se dedica para isso. Igrejas imensas hoje precisa de administradores, senão não dá conta. Limpeza, a mesma coisa. Músicos, algumas igrejas são tão imensas que precisam desses músicos também. Pregadores que são líderes da comunidade também, talvez não todos, mas alguns que se dedicam integralmente precisam fazer todo o trabalho. Eu peço a gentileza dos irmãos em propagar que essa ideia de ministério dos levitas, associado somente a músico e cantores, não tem respaldo em nenhum lugar da Bíblia, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Os salmos, os hinos, os corais, os quartetos, os cânticos espirituais comunitários são parte do ministério levítico. Claro que havia música na adoração. Hoje, ainda nas sinagogas, quando a gente vai à sinagoga judaica, eu já tive essa felicidade, você vê lá os salmos cantados. É claro que tem música. Mas não são só os músicos os levitas. Todos que cuidam da limpeza são levitas. Todos que servem o cafezinho, o grande ministério da minha mãe era servir o café. Ela disse que não gostava de reunião, de participar. Imagine só, hein? Totalmente diferente da gente. Ela tinha o ministério de servir o café. Todo mundo que se dedica ao santuário, ao templo do Senhor, que se dedica, e quanto mais se dedicar, mais integralmente se dedicar, mais precisará de respaldo econômico, senão como é que vive? Porque essas pessoas não são diferentes de você, a não ser na responsabilidade, mas elas estão em processo de santificação também. Não são perfeitas. Estão a caminho de. Então, eu peço a licença e ajuda de vocês para propagar. Levita não é só ministério de cântico espiritual. Até você pode chamar assim, ministério, pastor, pastora, chame de ministério de cântico espiritual. E vem um jovem e diz assim: olha, podemos colocar o nome de Levitas? Você pode, mas esclareça para eles sempre que os pastores também o são, que a limpeza também o é, que outras atividades também fazem parte do ministério levítico. Mas eu acho melhor não associar, porque senão os levitas, músicos, começam a ficar meio soberbos. Essa é uma área que desde Lúcifer é muito atacada. A música, queridos, é parte do ministério levítico. Mas ser levita representa, como nós vemos, muito mais do que esse aspecto. E tem como consequência a vida ou a morte. Ou você se dedica totalmente ao Senhor e vive como levita, e não é cínico, e não é hipócrita. E não é duas faces, ou você morre por estar numa posição de tamanha responsabilidade, achando que está enganando os outros, mas não está enganando a Deus. É vida ou morte. Ou você vai servir vida para os irmãos, ou vai haver morte na panela. Só uma referência, mas outro dia a gente trabalha com esse texto. O Senhor zelou, em quarto lugar, o Senhor zelou para que Arão, os seus filhos, os levitas e os levitas que se dedicassem integralmente ao santuário não tivessem porção em terra. Pastores, pastoras, começa a vender coisa aí. Começa a vender coisa aí. É o Espírito Santo quem me fala ao coração. Começa. Ah, eu tenho 50 mil. Casas e 200 mil automóveis. É claro que eu estou fazendo uma caricatura, um exagero, né? Começa a vender. Você precisa de uma casa, um carro e um abraço. e uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida de busca de santidade. Eles não podiam ter porção em terra. Claro que você pode abstrair, isso não significa que você não vai ter nada, porque os levitas, em toda a tribo que iam, tinham um lugar, uma hospedagem para o levita. Era chamada Casa do Levita. Era para o levita quando estava em trânsito. Então você pode ter, mas não pode se apegar a isso. Por quê? Porque os levitas estão dedicados integralmente ao Senhor e não podem fazer da terra e dos interesses do mundo, da sociedade, a sua porção de felicidade. A nossa porção de felicidade na terra é outra, é Yahvé, é o reino de Deus. Em quarto lugar, que eles fossem recebedores do sustento, porque a verdadeira porção deles é o próprio Senhor. Em quinto, pastores que são parte do ministério e outros que recebem sustento da comunidade, é nossa obrigação dar o dízimo ao Senhor Yahvé. Hoje, através, geralmente, da administração local, por possuir ocupação totalmente espiritual, os levitas não tiveram porção em terra, irmãos, entre os seus irmãos. A única tribo que não teve herança, porque a herança deles foi maior, foi o Senhor. Eles deviam ser sustentados pelas demais tribos. É inadmissível missionários que não têm sustento. Ah, é porque não estão orando. Não, não é porque não estão orando, não. É porque o povo está com o coração endurecido. Eles deviam ser sustentados pelas demais tribos, não só com porções de sacrifícios, mas com outras oferendas. Cabia-lhes as primícias dos frutos da terra, o melhor azeite, as ofertas alçadas, as ofertas movidas e tudo que fosse consagrado ao Senhor. Até os primogênitos, quer dos homens, quer dos animais, seriam deles. Depois de oferecidos ao Senhor, sendo que no caso de meninos, deviam esses ser resgatados por animais limpos, puros. Eles tinham uma questão chamada lei do puro e do impuro. Os animais impuros eram para a alimentação do povo, mas alguns animais impuros eram proibidos para todos. É a lei sanitária. Impuros para toda Israel, dentro do que eles sabiam de medicina, de saúde. Deus deu orientação dentro do conhecimento de milênios atrás. Se você olhar para o século XIX, você ainda vai ver algumas coisas que os médicos hoje provavelmente dão risada. Imagina há milênios atrás, pelo menos 3.000 anos atrás. Bem, para os animais impuros, também havia um resgate. O resgate seria destinado aos levitas. Nos próprios sacrifícios havia, partes que deviam ser comidas pelos sacerdotes, pelos levitas, e outras pelos próprios ofertantes. Alguma parte ficava para o levita, outra parte ficava para quem ofertava. Os dízimos de tudo eram também dos levitas. Cabia-lhes a guarda de todo o material do tabernáculo e depois do templo, quando o templo foi construído bem mais tardiamente por Salomão, cabia-lhes o ofício religioso em todos os seus detalhes. Eu cito aqui, nessa parte final, a escola de teologia da Assembleia de Deus, tá bem? Nesse item final, que é o item 6. Então você pode encontrar nesse material a escola de teologia da Assembleia de Deus, chamada de etade. Tem outras também, e nós estamos abrindo outra, já abrimos outra, né? Irmão, irmã, que Deus te abençoe. Mas toma uma decisão hoje. Devolva o dízimo ao Senhor. Devolva a oferta alçada ao Senhor. E dê o seu melhor. Ponto. Pastores e pastoras, líderes, pessoas que se dedicam integralmente ao ministério, trabalhei na sede regional da nossa igreja mãe, Igreja Metodista, e tinha lá um administrador. Ora, ele administrava toda a. Um tesoureiro, perdão. Ele administrava toda a região. Era um recurso respeitável, né? Então precisava ficar ali recebendo relatórios, recebendo os valores, fazendo depósito, retirando aquilo que devia ser destinado a cada ministério regional e assim por diante. Havia também outras pessoas que trabalhavam no, na secretaria integral para o bispo. Havia também as pessoas que trabalhavam no setor de divulgação, na preparação do jornal da igreja. Então, veja, são várias funções. Mas o importante é que você, hoje, tome uma decisão. Jesus disse: eu não sou melhor que Jesus, eu não vou ficar com uma outra interpretação, eu não vou mais contradizer a Jesus. E mostre isso para as pessoas, mostre esse áudio para as pessoas. E só por favor, eu não separei aqui de antemão, não tenho de memória agora, pegue esse. O texto de Jesus, onde Jesus fala sobre o dízimo, que eles deviam dar o dízimo da hortelã, né, da hortaliça, mas não esquecer das outras coisas que eu mencionei, que se resumem em amar a Deus de verdade e amar o próximo como a si mesmo. Nisso se cumpre toda a lei e a profecia. Que Deus te abençoe. Irmãos, irmãs, pastores e pastoras, devolvam o dízimo. Devolvam o dízimo. Pastor e pastora não pode ficar sem dizimar. Há algumas igrejas onde eles têm que dizimar na sede, para a sede do campo ou a sede da região. Muito bem. Não pode ter pastor lá com a lista, na lista que não é dizimista. Não pode, não pode, não pode. Você está brincando com coisa séria. Há outras denominações onde o pastor, a igreja local tem mais autonomia, né? Igrejas batistas e outras são maravilhosas também. Amo mesmo, de amor total. E onde o pastor, eu acredito, eu não tenho certeza, mas dizimam na própria igreja local. E há outras, talvez independentes, onde somente se pode dizimar na igreja local, porque não tem uma estrutura atrás, não tem um local onde todas as igrejas, né, e congregações e pontos de avanço vão enviar, não? Então, pastores e pastoras, devolvam o dízimo daquilo que vocês estão recebendo e chega, nunca mais parem de dizimar, em nome de Jesus. Isso é mau exemplo até para tua esposa ou esposo, filho ou filha, neto ou neta, sobrinho ou sobrinha, e assim por diante. Irmãos das igrejas, dizime lá na sua igreja local, onde você congrega. Oferte as ofertas alçadas. E separe uma porção a mais e oferte para missionários. Está falando com vocês alguém que, em 500 sermões, não tocou 20 vezes, 30 vezes, eu nunca contei, né? Mas não tocou 50 vezes, nem 10%, eu falo sobre isso. mas eu estou precisando de mantenedores. Por quê, pastor? Porque a gente precisa comer de modo adequado, como todo mundo. E porque a gente precisa de medicamentos específicos. Muitos irmãos têm nos suprido nessas demandas. Mas isso não pode ser assim, não deve ser assim. Nós temos que ter pessoas que dizimam, eu agora estou empenhado, eu vou perguntar para algumas pessoas que conheço, eu estou empenhado em investir também R$ 52 no Médico Sem Fronteiras. Mas eu preciso pesquisar primeiro para ver se é uma ONG mesmo toda, assim, a maioria relevante e tal, ou se é suspeita disso ou daquilo. Porque os Médicos Sem Fronteira, me parece, pelo que vejo de propaganda, que fazem um trabalho de alimentação para crianças desnutridas no mundo inteiro. Pastor, mas aí vai ser a sua quarta contribuição. São dois dízimos mais oferta alçada. Mais esse, ótimo, eu quero chegar a 90% de entrega, de doação, e ficar com 10%, mas para isso eu preciso receber, e para receber, Deus está falando com você, olha, chega, eu não vou ouvir mais o meu querido, e eu não vou deixar de me comprometer com R$ 30, com 50, com 70, com 100, com 200, com 300, quem sabe com 1.000, quem sabe com 10.000, não importa. Eu não sei qual é a sua condição. Quero te dizer que R$ 1 para mim é tão importante quanto 1.000. A única diferença é que eu vou precisar de 1.000 mantenedores de R$ 1. Mas todos são importantes. Todos são importantes na oração, todos são importantes na divulgação do ministério e todos são importantes na contribuição. Que Deus te abençoe, te guarde. Fomos mais extensos hoje, mas eu prometo a vocês, amanhã eu dou um alívio. E devo mandar, então, chegamos à metade do livro de Números. Mastigue bem, ouça bem. Tome uma decisão, divulgue para outra pessoa. Olha, nós vamos fazer mais. Precisamos fazer mais. Sempre com esse foco, pela nossa igreja, na campanha que o campo está realizando, ou a região, ou o sínodo. E nós vamos fazer mais por esse missionário que está, por enquanto, presidindo uma igreja e uma expansão missionária. Mas os meus filhos na fé, eu tenho certeza, juntamente com os filhos na fé do pastor Jessé, Sebastião Jessé. Ah, eles vão ver esse campo imenso. Imenso. Por quê? Porque Jesus está voltando e é vontade dele que isso aconteça. Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Um Shabbat Shalom, um feliz, pleno, integral dia de felicidade, de abundância, de regozijo, de consagração nesse sábado. E recebamos a bênção nessa hora. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consagração, o poder, a unção, o despojamento do Espírito Santo, de Jesus, do Pai, ao amar e dar, sejam conosco. Com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra e permaneça assim, hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Shabbat Shalom.